Pure Soul Radio. You got it.

fast train of the last train to transform. Back to the heavyweight. Yeah.

my loyal brain true? Am I loyal? Cai a noite, vem atropelando. Todos chatos, desanimados. Tá na hora de acordar e sair. E ver que a vida é se divertir. A noite é negra, os holofotes vasculham toda essa escuridão. À procura do lugar ideal pra dançar e relaxa tes fesses, relaxa tes hanches. A noite é quente, a noite é fria. Uma droga de arrepiar. E não importa mais se existe razão. Não tem pecado, nem perdão. You and me, eu quero é me divertir. Moi et toi, a noite é feita pra dançar. Push me, 'cause I'm close to the edge. I'm trying not to.